jamais, jamais, dia jamais, jamais, dia jamais, jamais, esquecido. Naquele bairro, ha, bairro São Mateus, bairro nosso, bairro nosso, bairro, bairro nosso. Os batelatas foram chamados, todos eles fortemente armados. Mas o caos estava por vir então. Ouço dizer, o barraco dos manos foi invadido naquele maldito o Domingo Sangrento. Atirou muito bem. Eles são os homens da lei. O tiroteio começa e não acaba. Foi quando invadiram o clique, tec, bum. Tire as crianças das ruas. Elas podem ser confundidas por algum valoso, valoso. Maldito o Domingo Sangrento. Maldito o Domingo Sangrento. Preste atenção. No que nós vamos dizer então? Não, não, não vacile não, não. Porque senão você estará ferrado na mão da polícia ou de qualquer otário. É ameaçado na maior cara de pau. Pau, você vai levar então. C, fica marcando no meio da rua. C, fica marcando no meio da rua. Maldito o Domingo Sangrento. Seus pais não aguentam mais, se descabelam por causa de um merda que só pensa em pipar na sua casa. Não para nada, até a TV foi penhorada. Agora segura, polícia, bandido à sua procura. Deu mancada, roubou na área, está perdido, está fudido. Naquele maldito o Domingo Sangrento. Maldito o Domingo Sangrento. E aí, maluco, deixa eu dar um pega nessa pedra aí. Não, não, não, não, não, não. Boa, você é furgado, hein? Então toma. Você que é pipa, pipa, pipa, pá, a maldita desta pedra. Nem imagine entrar de testa, nem imagina as consequências que isto pode, pode te trazer. Office boy da malandragem, faz de tudo pra aparecer. Cê vacilar, toma tapa, tapa na cara, toma tapa, pá, pá, pá, tapa na cara. Na banca é tirado de parasita, mosca. Eu tô saco, só pra vocês ver. Vai pela cabeça de quem eu comanda. Opinião própria, não tem própria. É um vacilão, é um puta do paloso. Só anda na noia, é o próprio paranoia. Maldito o Domingo Sangrento. Maldito o Domingo Sangrento. É você que é o culpado. Tanta, tanta, tanta paranoia. Com esse modo de agir, se torna um limitado e não tem como fingir. Miolo mole, maluco louco, limitado. Não, não, não vacile não, não, não, não, não, não. Não, não vacile não, não, não, não, não, não, não, não, não, não vacile não, não. Vacilão.